Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem Donizete Arruda trazendo as informações da política e você não pode perder, porque a gente tem muito assunto para tratar por aqui. Até já. Ceará News. Apoio Uninta. Seu futuro, a melhor escolha. Acesse uninta.edu.br. Chegou a hora de escolher o seu futuro. E que tal uma carreira onde seu trabalho impacta vidas todos os dias? O primeiro curso de terapia ocupacional da região norte do Ceará está com inscrições abertas para 2025.1. Com toda a excelência do Uninta e podendo financiar até 100% pelo FIES. Não perca a chance de atuar em uma profissão em crescimento com excelentes salários e cheia de oportunidades. Inscreva-se agora mesmo em vestibular.uninta.edu.br. Terapia ocupacional, só no Uninta. O Ceará é o estado que mais cresce no Nordeste. Estamos atraindo novas empresas e ajudando mais de 80 mil cearenses a empreender. O resultado? O desemprego está no menor nível em 12 anos. Na saúde, ampliamos o tratamento contra o câncer para o interior do estado. E em Fortaleza, estamos construindo o Hospital da UES, que será o maior do estado. Com o programa Entrada Moradia, ficou mais fácil ter a casa própria. E na segurança, estamos investindo e contratando 6.700 novos policiais. Na educação, mais de 75% das nossas escolas são em tempo integral, fazendo do Ceará a melhor rede de ensino público do país. É o Ceará sendo construído por muitas mãos, com a parceria do governo estadual, do governo federal e de todos os cearenses. Um Ceará cada vez mais forte. Governo do Ceará. Alesse, a Casa do Povo trabalha pelos cearenses. Nos últimos 3 anos, a Procuradoria Especial da Mulher chegou a mais de 130 municípios, atendendo mais de 7 mil mulheres. O Departamento de Saúde da Alesse somou mais de 273 mil atendimentos a servidores e entorno. E o Centro de Desenvolvimento Infantil, mais de 47 mil atendimentos. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Na Casa do Povo, o cidadão vê o amanhã com mais confiança. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para crianças, pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Você sabe por que existe o limite de velocidade? Porque quanto mais rápido você anda, mais destrutivo é o impacto sofrido pelo veículo. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Em briga de marido e mulher, tem que meter a colher. O primeiro passo é denunciar o agressor no Ligue 180. A central atende chamadas de todo o Brasil e mais 16 países, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Você também pode usar o Telegram, o aplicativo Direitos Humanos Brasil ou o WhatsApp 619-9656-5008. Na hora em que a gente recebe a notícia, dá medo. Medo de ficar sozinho, medo de que as pessoas se afastem. Dá vontade de chorar o dia inteiro, de gritar, de brigar, de se entregar. Mas aí dá um orgulho dos amigos, da força da família e dá vontade de reagir e de continuar. Dá coragem para acreditar, dá vontade de viver. O paciente com câncer tem tratamento. Sete horas, 20 minutos. Agora no Ceará News. Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. Vamos lá começar o nosso bate-papo falando sobre uma reunião que pode ou não acontecer entre a líder europeia e o Mercosul. Parece que ela não vai para essa reunião, segundo o jornal Folha de São Paulo, edição de hoje, Donizete. O que é que isso significa para a gente? Bom dia, Matheus. Bom dia, Vitzerandes. Olha, Matheus, significa que nós não vamos fechar o acordo com a comunidade europeia, a União Europeia. Que foi, inclusive, que causou toda aquela confusão. E aí é uma coisa triste, né, Matheus? O presidente não estava contando com isso, né? Não. Ele não estava... Estava certo que ia fechar, né? Você concorda? Sem dúvidas. Inclusive, ele disse que até o fim desse ano. A expectativa dele, né? É, e aí o que é que faz, Matheus? Pois é. Vai ficar difícil agora a situação desse acordo. Eu não sei o que é que a gente faz, não. Tem a matéria aí, Matheus? Claro, a gente está aqui com a informação para o ouvinte. Diz o seguinte, a porta-voz da Comissão Europeia, Paula Pinho, disse nesta segunda-feira que não há previsão de viagem da presidente do órgão, Ursula von der Leyen, para a cúpula do Mercosul em Montevidéu. A sinalização põe dúvidas sobre a possibilidade de conclusão nos próximos dias do acordo comercial negociado há duas décadas entre a União Europeia e o Bloco Sul-Americano. Abre aspas. A agenda da presidente está publicada e lá não há visita para o Mercosul prevista no momento, fecha aspas, foi o que disse então a porta-voz. É, o negócio está feio, Matheus. Feio demais. Isso afeta a nossa economia, né? Porque os convênios, os contratos, é a guerra da França contra a gente funcionando, né? Os franceses boicotaram a nossa carne. E a comunidade europeia fazendo o jogo da França contra o Brasil, Matheus. Muito sério isso. E uma notícia triste para amanhecer essa segunda, essa terça-feira, 3 de dezembro. Vira a página, Matheus. Ursos, né? Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, eleito aí, presidente do Banco Central, prevê juros altos por mais tempo pela meta de inflação, ou seja... Ai, ai, ai, dói a notícia dessa. Ora, notícia. Ai, difícil. É ruim pagar juro alto. Ontem eu tava vendo, Matheus, que a ANS autorizou, se você atrasar 2 meses seu plano de saúde, Matheus, você perde o plano. Como é que pode, gente? Beneficia as operadoras de plano de saúde. Você não pode atrasar. Você pode, não pode ter dívida, pelo amor de Deus. É uma situação, mas não pode atrasar jeito, mas automaticamente você perde o plano, isso é perseguição, só protege as operadoras e a população peia, fumo. Bota esse galipo falando aí, o Lula botou ele para diminuir o juro e ele está dizendo que o juro vai se manter alto. Eu já ia perguntar para você o seguinte, Donizete, um ácido aqui, né? Se ele ia bater no Galípolo igual ele fez com o Roberto Campos Neto, mas eu acho que não vai rolar não, viu? Mas ele tem que... A pergunta é bem... É produtiva. É uma pergunta bem pertinente. E aí, presidente Lula? O Galípolo não merece o cascudo, não? Pelo menos uma... Como é que você vai... pegar a orelha dele, né? Puxar as orelhas dele, bota o Galípolo falando aí, Matheus. É lógico, numa dedução de como é que é o arcabouço de uma política monetária, que para uma economia que se revela mais dinâmica do que esperava, mais apertada do que esperava, com o mercado de trabalho com desemprego na mínima da série histórica, né? Somado a uma moeda doméstica mais desvalorizada, que isso demande uma política monetária mais contracionista, juros mais altos por mais tempo. Eu estou muito contente e orgulhoso de estar podendo participar desse primeiro processo de transição do BC autônomo, porque eu acho que o BC, num momento, não só no Brasil, né, mas num momento onde a sociedade como um todo, no mundo, está tão conflagrada, o BC dá uma demonstração de fortaleza institucional como ele está dando neste momento, que acho que é um grande avanço se no Brasil cada vez mais a política monetária for uma resposta ao que é o arcabouço legal institucional da política monetária brasileira e menos a idiosincrasia de cada uma das pessoas que foi indicadas ou coisas desse tipo, né? Já tirou o corpo de fora, Donizete. As pessoas têm que entender de economia, tá vendo aí? E ele acha que tirar a banda, o corpo dele de fora resolve o problema, Matheus? Pois é. Ele quis dizer assim, ó, os juros vai subir, mas não é culpa de quem tá lá, né? É isso. Aí o Roberto Campos Neto, e aí, Lula? Você me boicotou, me tirou, botou o galinho, e aí, Lula? E já vai subir o juro, e aí, Lula? E aí, presidente Lula, para ser respeitoso? Tira a página, Matheus. O juro alto, as emendas vão ser liberadas, foram liberadas. É isso. Agora tem que identificar as emendas PIX, que agora são as emendas de comissão. Tem que ter plano de trabalho, tem série de mudanças. E aí, o que vai mudar, Matheus? Vamos lá. Já está no CN7 para os prefeitos saberem o que é que muda, Matheus. É isso, Donizete. Algumas mudanças aqui com relação às emendas, né? A diferença entre as exigências do ministro e o que foi aprovado. Vamos lá. Emendas de bancada estadual, projeto de lei, só podem ser destinadas para projetos estruturantes da mesma unidade da federação da bancada e proíbe o rateio dos valores entre parlamentares. Decisão do ministro Dino determina que é preciso a identificação nominal dos parlamentares autores das propostas. Emendas de comissão, que foi aprovado lá no projeto de lei. Muitas emendas, tá, Matheus? Oi? Essas emendas aí de bancada são 8 emendas para toda a bancada. Vai ter que se juntar à força. Isso. E 8 emendas, e nenhuma dessas emendas pode ser relativa a menos do que 10%. O valor total, Ceará, ainda não está definido, não. Tá? Próxima mudança. Emendas de comissão, Donizete, no projeto de lei, precisam identificar de forma precisa o seu objeto. Só podem ser apresentadas por líderes partidários. Decisão do ministro Flávio Dino é a seguinte: determina que é preciso a identificação nominal dos parlamentares autores das propostas, podem ser feitas por qualquer parlamentar. Emendas para a saúde. No projeto de lei, metade das emendas de comissão deve ser destinada para a saúde, seguindo as orientações e os critérios técnicos do Ministério. E a decisão do ministro Flávio Dino é a seguinte: emendas de todas as modalidades para a área devem seguir orientações não só do Ministério, como de comissões que contam com gestores estaduais e municipais, e o Ministério da Saúde precisa dar o aval para a liberação da verba. Bem mais rígido, né? Vamos lá, emenda PIX, projeto de lei. Plano de trabalho deve ser informado após pagamento de emenda. Fiscalização deverá ser feita pelo Tribunal de Contas da União. Já a decisão do ministro Dino é a seguinte: plano de trabalho precisa ser apresentado e aprovado pelo Executivo antes do pagamento. Ressalta a competência do TCU, mas cita a possibilidade de colaboração dos tribunais dos estados e municípios e de atuação da Polícia Federal e CGU. Aqui ferrou, né, Marcos? É, aqui tá bem rígido também, viu, Donizete? Porque é o seguinte, aí tá a insatisfação. Uma emenda, eu vou liberar, eu sou deputado. Aí dou emenda pro prefeito, emenda PIX. Aí, para mim, o prefeito, essa emenda ser liberada, eu tenho que apresentar o plano de trabalho, né? Isso. E aí o executivo aprovar. Quem é o executivo? Pode ser a prefeitura, mas pode ser o estado. Mas aqui é a dúvida: só a prefeitura aprova? Se só a prefeitura aprovar, tudo bem, mas tem um problema. Qual o problema? Eu sou de oposição a você, tá? Certo. E aí, se eu não quero dinheiro para beneficiar meu adversário, eu não aprovo. E aí o dinheiro não chega. Então, a história do deputado dar dinheiro para uma comunidade, para uma coisa, se aí a aprovação da prefeitura, ferrou. Muito rigorosa aí. Para moralizar. Último, Matheus. Vamos lá. Regras orçamentárias. Segundo o projeto de lei, Donizete, proíbe imposição de restrição que não seja aplicável às despesas discricionárias do Poder Executivo. Já a decisão do ministro Dino é a seguinte: valor das emendas não pode crescer mais do que as despesas discricionárias do Executivo ou do que o limite do arcabouço fiscal, Donizete? É 2,5% acima da inflação. Aí as mudanças, há muita insatisfação, né, Matheus? Até ele mandei a matéria. É isso. Há muita insatisfação. Porque tem que aprovar agora a PEC da corte dos gastos, né, Matheus? Exatamente, tá. Donizete, precisa aprovar, viu? E tem que correr, se quiser aprovar ainda esse ano, porque daqui a pouquinho já entra no recesso parlamentar. E 17 de dezembro é recesso, faltando aqui 14 dias. E ainda tem que aprovar o orçamento. Vamos tomar águazinha, Matheus, a gente volta já já e tem a entrevista de hoje do Camilo no estado de São Paulo falando. Camilo tá cada dia mais falante, o cara de que é candidato a presidente, né, Matheus? Tá falante, Donizete, ministro. Vamos nessa. Vamos tomar uma água, 7h32, daqui a pouco a gente retorna com mais informação. Ceará News. Apoio Uninta. Seu futuro, a melhor escolha. Acesse uninta.edu.br. Alesse, a Casa do Povo trabalha pelos cearenses. Na educação, nos últimos 3 anos, mais de 10.700 pessoas tiveram acesso ao projeto Alcance Enem, com mais de 1.400 aprovações. Já o Comitê de Responsabilidade Social impactou mais de 24 mil pessoas em ações que valorizam a vida e a dignidade do cidadão. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Na Casa do Povo, o cidadão vê o amanhã com mais confiança. Sete horas 33 minutos. Agora no Ceará News, Momento Nero. Vamos lá, Donizete, acordar quem nesta terça-feira? O novo presidente da Assembleia foi eleito com 44 votos, só teve um voto contrário e um ausente. E os dois podem deixar de ser deputados na feira, né? Podem nem pedir ajuda ao presidente para não ser cassado. Quem não votou nele foi o pastor Alcides e quem estava ausente foi o deputado Carmelo Neto. Sempre que o Carmelo se ausentou. Devia ter enfrentado, devia ter votado contra. Ou feito como fez a deputada Silvânia e a deputada Marta Gonçalves. O parlamento se fortalece discutindo, a oposição teve voz. Vai, Tata, acorda o Romeu Aldighieri. Viu, 46 deputados, 44 votaram a favor, surpresa. Sérgio Aguiar votou a favor, Lia Gomes votou a favor. Todos os deputados mais ligados ao Cid votaram a favor. Só houve um voto contrário, pastor Alcides, e uma abstenção, que não é nem abstenção, é ausência, do Carmelo Neto. Quer dizer, Romeu assume com o compromisso de dar maior transparência ao poder legislativo e dar voz, mais espaço e respeito à oposição. Isso é importante para um Estado. A oposição ser respeitada é a garantia de que as propostas vão ser debatidas, discutidas e, quando votadas, a sociedade não perderá, porque estarão maduras as decisões. Vamos ouvir o novo presidente da Assembleia, Romeu Aldighieri. Exatamente, Donizete. Nós temos o exato momento em que ele é anunciado como novo presidente e um trecho aí do seu primeiro discurso. Quem fala primeiro é o atual presidente, prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão, e em seguida, Romeu Aldighieri. Presidência, diante do resultado, declara eleitos os deputados que comporão a mesa diretora para o biênio 2025-2026. Cuja posse ocorrerá no dia 1 de fevereiro de 2025. Eleito o deputado Romeu Aldighieri, que irá presidir essa casa a partir de 1 de fevereiro de 2025. Com a palavra, o deputado Romeu Aldighieri. Quero cumprimentar e desde já agradecer aos 45 parlamentares, a todos e a todas, aos 44 que confiaram à mesa diretora a condução dos trabalhos desta casa pelos próximos 2 anos. Agradecer também a presença e o voto do deputado que votou contrário. Isso é da democracia, nós somos a casa do povo cearense e respeitamos a todos e a todas. Cumprimentar os servidores desta casa, dizer da nossa árdua missão, da nova mesa diretora que assume os trabalhos a partir de 1º de fevereiro do ano vindouro, para substituir o presidente Evandro Leitão, que é uma pessoa queridíssima por todos os servidores dessa casa, e nós vamos aqui ter um trabalho árduo para continuar essa missão e ser tão bem quisto como ele. Cumprimentando a todos os colegas, agradecer penhoradamente o grande gesto, já fiz dessa tribuna e faço questão de fazê-lo novamente, do colega deputado Fernando Santana, que se mostrou democrata, altruísta, um homem de projeto que pensa no bem, que vamos completar ano que vem 190 anos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Uma casa de todos e de todas, uma das casas mais transparentes e respeitadas na República, graças à tarefa da atual mesa, comandada pelo presidente Evandro Leitão, e de todos os antecessores que por aqui passaram e deram sua contribuição, cada um a seu modo, a sua maneira. Tá aí, Donizete. Ser presidente da Assembleia mostra que você vai ter um papel político relevante no Ceará, né? Sem dúvida, Donizete, é importantíssimo. Os últimos 3 presidentes foram eleitos prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, Sarto Nogueira e agora Evandro Leitão. É um bom ser presidente. Eu não queria ser deputado não, mas ser presidente da Assembleia, se eu pudesse ser colocado lá, é bom, Matheus, é bom. Então, Donizete, vamos nessa. Estava movimentado ontem, né, lá? Tava movimentado e ele mostrou que tá respeitando, agradeceu ao voto contrário do pastor Alcides, isso aí quer dizer, só não lamentar, nem lamentou a ausência do Carmelo, que não foi, mas vamos pro próximo assunto. Vamos lá. Ó, deixa eu lhe dizer uma coisa. Diga. O Evandro deve sair até o dia 31 de dezembro, mas ele pode sair dia 28. Aí o Fernando Santana assume a presidência. Aí o Fernando Santana vai ficar 1 ou 2 dias de dezembro e 31 dias de janeiro, tá? Como presidente, certo? Certo. Aí ele fica 31 dias. O presidente, é a segunda vez que ele assume a presidência. Quando o Sarto saiu, ele também assumiu a presidência, eu acho. Acho que é a segunda vez que ele assume a presidência. E ele assume a presidência interinamente, por 32 dias no mínimo, e aí no dia 1º de fevereiro ele empossa Romeu Aldighieri, tá? Então agora nós teremos um novo presidente no final desse mês e um presidente que vai governar a Assembleia por 2 anos, biênio 25-26, Romeu Aldighieri se empossa 1º de fevereiro. Agora você vira a página do próximo assunto. Matheus. Vamos lá falar sobre o atual presidente da Assembleia e prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão, Donizete, que ontem decidiu criticar aí esse processo de transição, diz que está faltando transparência da prefeitura de Fortaleza nesse processo, viu? O prefeito Sarto viajou para Brasília atrás de recurso, aproveitar as emendas que estão sendo liberadas até o final do ano, ele está querendo entregar a prefeitura sem menos dívidas, e eu acho que ele tomou um susto. Nem ele sabia do tamanho do rombo que ele estava gerenciando, o que deve. O valor ainda está sendo calculado e é alto na saúde e nos serviços públicos. O Sarto quer entregar a casa organizada, ele disse que a ordem não é esconder nada, mas o Evandro Leitão reclamou da falta de transparência. E nós vamos para onde nessa briga de Evandro e Sarto, Matheus? Vamos para onde? Bora para o camarote, Donizete. Já estamos aqui, hein? Pãozinho de queijo. Ó, já tô sentadinho. Só batendo palma. Solte. Pão, pão, pão, pão, pão de queijo. Pão, pão, pão, pão, pão de queijo. No camarote. E olha a briga. Bota o Evandro aí. Deu uma... A canelada no Sarto, besta, quem vai botar a canela nessa briga aí de poderosos? relação respeitosa, mas os dados não chegam às nossas mãos. Nós não temos dados, é claro que nós temos outros meios e preocupa quando não há transparência, quando na realidade o que está se querendo é se jogar para a população, dizer que está havendo uma transição, quando na realidade não está havendo absolutamente nenhuma transição, porque transição para mim é um momento onde se transmitem os dados, onde se repassam os dados dos mais diversos segmentos, não só do eixo da saúde, mas de toda a prefeitura. E nós estamos tendo uma dificuldade enorme para que a gente possa efetivamente ter esses números nas nossas mãos. Mas isso não, nós não iremos estar aí choramingando. Pelo contrário, o desafio é grande, mas a partir de 1º de janeiro de 2025, nós iremos implantar aqui em Fortaleza uma gestão transparente, participativa, onde nós iremos escutar a população fortalezense. E é isso que podem esperar da gente. Eita, Donizete. Oi, Matheus. Tá vendo aí? Tem mais, Evandro? Tem, ele falou sobre a situação da saúde da capital cearense. Vamos ouvir. Atendendo as principais demandas, a saúde é uma delas, que é preocupante. Todo dia chega algo diferente, não só do IJF, mas nós temos 6 UPAs. As UPAs, as informações que nós temos é que a atual gestão irá pagar as pessoas, o custeio de mão de obra, mas os fornecedores todos, as informações que nós temos são essas, é de que os fornecedores todos estão abertos e ficarão abertos. É isso que nós temos. Porém, com todos esses desafios, nós iremos enfrentá-los e nós vamos superar todo e qualquer problema, porque a população fortalezense, ela não pode estar aí tendo como consequência a suspensão dos serviços básicos. E nós não iremos suspender nenhum, não haverá suspensão de nenhum serviço. Quanto é que é o deixado, Matheus? Chega a 1 bilhão? Vai chegar a 1 bilhão, Matheus? Será, Donizete, que tudo isso? Me disseram isso lá na Câmara Municipal de Fortaleza. Mas eu não tenho esse dado, não. Na saúde são 300 milhões abertos? Não sei. A gente vai esperar aí que a transição informe e a gente veja aí quanto é que é a dívida. O prefeito Sarto está trabalhando, viajou para Brasília, repito, e está trabalhando para deixar as coisas mais ou menos arrumadas. Esse é o desejo dele. O Sarto não é um cara de bem, Matheus. Ele é do bem. Ele não é de perseguir, não é de... Eu acho que ele foi surpreendido com essas informações. Mas isso é possível numa máquina grande como Fortaleza, sim. Mas vamos ver o que é que vai dar, quanto é que esse... Torcer para que essa dívida também não seja tão grande, né, Matheus? Sem dúvida, Donizete. Só a título de informação também, você falou em o prefeito Sarto ir para Brasília atrás de recursos, eu recebi uma informação também de que o governador Eumano está em Brasília durante todo o dia de hoje, Donizete, na agenda, reunião com a bancada federal para tratar de emendas do orçamento da União e reuniões de encaminhamento da obra da ferrovia transnordestina, tá? Receber essa informação agora há pouco, só para a gente falar aí, completando, trazendo mais detalhes aí para o ouvinte. E aí o dinheiro dele aí foi liberado pelo Banco do Nordeste, né? Para terminar a Transnordeste com 3 milhões de empréstimos. Isso. Finalmente aí vai ter Porto Seco lá em Xaramubim, será do Pompeu. Vamos ouvir aí, vamos falar de dívida, vamos ouvir o prefeito em Xaramubim, será do Pompeu. Vamos ouvir aí, vamos falar de dívida, vamos ouvir o prefeito de Pacajus. Deu uma entrevista que eu fiquei assustado. Você falou que podia ser 1 bilhão em Fortaleza, mas eu acho que não vai ser tão grande. Mas em Pacajus a dívida é 300 milhões. Como é que pode, né, Donizete? O Bruno Figueiredo deixou essa dívida aí. Porque o Tó é prefeito 2 meses, não foi ele que fez essa dívida. O Faguinho foi prefeito 2 meses, a dívida é do Bruno. Aí ele recebeu uma parte dessa dívida, com certeza, vem de gestões passadas, mas ele deveria ter feito um balanço e dito. Mas o prefeito Edilson das Casas, também o Edilson precisa tomar cuidado, tá? Ele é prefeito e vai botar a mulher, Fabi Cavalho, vereadora eleita pelo União Brasil, presidente da Câmara. Não está certo não, viu, prefeito? Me perdoe, não lhe conheço. Não tenho nada contra o senhor, nem a favor, torço que o senhor acerte. Agora, Não é certo o senhor ser prefeito e botar a mulher como presidente da Câmara. O senhor está dizendo que em Pacaju só quem presta é a sua família. Ah, mas é porque o presidente da Câmara pode querer me caçar. Se o senhor fizer a coisa certa, não tem como o presidente da Câmara lhe caçar. Basta fazer a coisa certa. E a gente vai estar aqui para denunciar vereador que queira fazer coisa errada. Que Pacaju não pode mais viver trocando de prefeito toda semana. Ontem ele aí falando aí disso das casas, Matheus. Posso até adiantar para vocês aqui que a realidade do município hoje, acredito que não seja surpresa para ninguém, mas falando de valores, de atualizado até o dia 15 de outubro, nós já estamos devendo só de obras, serviços e recursos que foram, não foram repassados para alguns institutos, por volta de mais de 60 milhões de reais. A gente fez uma pré-auditoria, uma mini-auditoria, com as informações que a gente já tinha, e eu se levantei que a gente está devendo quase 24 milhões, isso até o dia 15 de outubro, hoje deve ser outra realidade, quase 24 milhões de repasses, e aí vem empréstimo consignado, Caixa Bradesco, vem o sindicato, vem... o INSS, vem a Previdência Própria, fora o parcelamento da Previdência que estava em quase 142 milhões de reais e que não está sendo cumprido. Então assim, a gente vai entrar o ano, eu acredito que devendo por volta aí de 260, 270 milhões de reais, e a maioria dessas contas são contas urgentes e que infelizmente a gente vai ter que negociar com esses prestadores de serviço, porque não tem como pagar. O município não tem estrutura para poder pagar. E agora, Daniel? Vai negociar, você presta o serviço e não recebe, Matheus? Como é que vai ser isso, hein? E quem vai negociar, quem vai ajudar o prefeito Edilson das Casas, surpreendendo, é o capitão Wagner, que deu eleição para prefeito, que anunciou ontem que vai ser secretário de Finanças de Pacajus. Que o capitão quer sendo secretário de Finanças de Pacajus? Que o capitão quer cuidando do dinheiro de Pacajus, hein, Matheus? Você sabe o que é? Qual é o interesse dele? Tô sabendo de nada, Donizete. Não, já é pro camarote, aí não quer se meter nisso. Não, eu já estou lá, Donizete. É o lugar que eu mais gosto de ficar, é no camarote. Mas o que o capitão tá se fazendo pra ser secretário de Finanças? Lá atrás eu falei que ele tava... Será que é como um interventor, controlando tudo? Mão de ferro, segurando o cofre para dar direito a controlar. Ele não gostou quando eu disse que o cargo que ele estava ocupando é como se ele fosse um interventor. Mas ele disse que não, ele é democrata, vai só ajudar o Edilson das Casas. Sei. Não estou brigando, não, tá? Só estou querendo saber. Vamos ouvir ele anunciando que vai ser secretário de Finanças. Não é interventor, não, é só secretário de Finanças. Mas lá o dinheiro só paga se ele autorizar. Ei, meu povo, o prefeito Edilson das Casas já divulgou, então não tem mais surpresa. A partir de janeiro a gente assume a Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura de Pacajus, com missão bem árdua, colocar em dias o município que a gente está recebendo quebrado, com muitas dívidas, mas com muito trabalho e transparência, tenho certeza que a gente vai fazer uma grande gestão. Parabéns, prefeito Edilson, tamo junto, conte sempre conosco. Oi. Torcer para ele que dê certo. Agora, o que ele vai fazer em Pacajus para quem foi candidato a prefeito de Fortaleza, governador? Deve ter um projeto político que a gente não sabe, né, Matheus? É isso. Vamos esperar. Próximo assunto para terminar a nossa participação, Matheus. Vamos falar, Donizete, sobre o julgamento dos deputados estaduais do PL, que vai ser na quinta-feira, né, no TSE? É, e aí é o seguinte, se... Hoje a tendência era que os quatro fossem cassados. Quais são os quatro? Carmelo, Alcides, Marta Gonçalves e doutora Silvana. Mas há uma possibilidade de só os dois homens, Alcides e Carmelo, serem cassados, e as duas mulheres não serem punidas. E a outra tendência, o outro voto, é todos serem salvos. O que é que vai dar no TSE quinta-feira? Não sei. Qual é a previsão? Não sei. É acompanhar. Bota o Carmelo falando aí, que fez um discurso político, dizendo que é vítima de perseguição, mas essa perseguição do Ceará chegar no TSE é bem improvável, mas é o direito dele de dizer que está sendo perseguido, né, Matheus? Vamos lá, vamos ver. Pessoal, acabo de receber uma intimação do Tribunal Superior Eleitoral informando que o meu processo de cassação vai para a pauta agora na quinta-feira, dia 5 de dezembro. Eu recebo essa intimação com muita serenidade, porque sei que não fiz nada de errado, mas também com muita revolta, porque se eu estou na Assembleia, porque o povo quis me eleger o deputado mais votado do Ceará com 118.603 votos. E esse processo, movido pelo PT, é claramente para calar a oposição no estado do Ceará. Logo eu, o deputado que mais enfrento, denuncio, fiscalizo os desmandos desse governo petista, querem nos calar a todo custo. E sabe o que é o mais curioso de todo esse processo? É que a juíza responsável pelo voto divergente, que cassou o nosso mandato aqui no TRE do Ceará, foi nomeada para uma agência reguladora vinculada ao governo do PT menos de um mês depois de ter deixado o Tribunal Eleitoral. Gente, pelo amor de Deus, isso é no mínimo curioso. Isso é no mínimo estranho. Eu peço a você, compartilhe ao máximo esse vídeo para o povo saber o que é que está acontecendo. Para o povo ver que essa perseguição implacável não tem fim, mas eu espero que no TSE a justiça seja feita. Eu acho que essa tese do Carmelo aí não ganha voz lá no TSE não, viu, Matheus? E nem dos outros três deputados gostam dessa tese dele, mas vamos acompanhar, nós não temos como influenciar o TSE. O TSE não escuta o que é que ele está falando, né? Para dizer aí, Matheus, só para terminar, que o governador está em Brasília, mas está com o Camilo. O ministro Camilo dá uma entrevista hoje no Estadão. Ele está mudando as regras do ensino à distância e está criando mais professores, Matheus, que vai ser uma bolsa para estimular as pessoas a virarem professor no Brasil. A entrevista completa do Camilo você vai ter acesso no CN7 e já já nas minhas redes sociais. Você viu aí, né, Matheus? Vi sim, Donizete. Vamos acompanhar tudo e o ouvinte que quiser acessar o CN7 vai encontrar lá também essa entrevista. Combinado? Vamos lá? Tá bom, tô indo embora. Fui. Tchau, Donizete. Até amanhã. Você tá de volta por aqui a partir de 7h20. Se você não acompanhou a Conexão Brasília-Ceará e o Momento Nero, a gente vai disponibilizar ainda hoje o áudio completo lá no nosso portal. 7h53, vou para um rápido intervalo e no próximo bloco eu retorno falando sobre futebol. Até já. Ceará News. Apoio Uninta. Seu futuro, a melhor escolha. Acesse uninta.edu.br. Chegou a hora de escolher o seu futuro. E que tal uma carreira onde seu trabalho impacta vidas todos os dias? O primeiro curso de terapia ocupacional da região norte do Ceará está com inscrições abertas para 2025.1. Com toda a excelência do Uninta e podendo financiar até 100% pelo FIES. Não perca a chance de atuar em uma profissão em crescimento com excelentes salários e cheia de oportunidades. Inscreva-se agora mesmo em vestibular.uninta.edu.br. Terapia ocupacional, só no Uninta. Livertech, há mais de 26 anos no mercado. Livertech, a sua loja autorizada Arno em Aracati. Assistência técnica para ventilador, liquidificador, cafeteira, gelágua e batedeira. Peças e acessórios originais Arno, Cadence, Consul, Brastemp, Esmaltec, Mondial, Filco, Philips, Valita, Atlas e muitas outras. Quebrou, pifou? Conte com a Livertech. Também vendemos liquidificadores, ventiladores de mesa e coluna. Livertech, Rua Coronel Alexandrino 446, Centro de Aracati. WhatsApp 998235720. Livertech, peças e acessórios. Assistência autorizada Arno. Restaurante Churrascaria Chico Chaparral. Tradição, requinte e qualidade. Temos uma mega estrutura com área para festas e confraternizações. Espaço climatizado para reuniões, palestras e eventos em geral. Chegando em Aracati, venha nos visitar e deliciar a comida mais gostosa da cidade. Cardápio variado e excelência no atendimento. WhatsApp 88 99496-2335. Restaurante Churrascaria Chico Chaparral. Tradição, requinte e qualidade. Avenida Olímpica 2086, Cacimba do Povo. Aqui é legal demais. Plus. Hora de trocar o óleo do motor do seu carro? Venha para Prontocar Peças e Serviços. Prontocar, troca de óleo mais filtro a partir de R$59,90. Isso mesmo, a partir de R$59,90. Aproveite! Venha para Prontocar, WhatsApp 88998434174. Prontocar Peças e Serviços, Rua Coronel Alexandrino, 1558, Aracati. Mês de novembro começou e aqui na Leve Estilo Acessórios não para de chegar novidades. Se você está planejando viajar, a coleção de malas de viagem de todos os tamanhos você vai encontrar aqui, e também mochilas e bolsas para aquela viagem rápida. Aproveitando para te dar um spoiler, neste mês de novembro, para você que ama promoção, estamos preparando uma super Black Friday para você. Leve Estilo Acessórios, Coronel Alexandrino 977 Centro. Instagram, @ Leve Estilo Acessórios, para ficar por dentro de tudo. O dia inteiro, o tempo todo. É legal demais! Plus FM. 67 mil reais em vale compras. A Luciano Ótica está em festa. Estamos celebrando 67 anos, e para comemorar essa data tão especial, preparamos uma promoção incrível. São centenas de armações grátis para presentear você, e 67 mil reais em vale compras para você aproveitar e renovar seu visual. Venha celebrar conosco e saia de óculos novos. Mas corra, é por tempo limitado. Limitado. Luciano Ótica, onde você só tem a ganhar. Se a coisa ficou feia, irmão, tô todo mundo tremendo, minha filha. Ou vai ficar. Tá no teu B.O. De segunda a sexta, às 6 da manhã. Tudo que você precisa saber sobre segurança pública. Deu B.O. É de saúde. Tamo de volta. Agradecendo sempre a sua companhia, a sua participação, você que tá com a gente aqui desde as 7 da manhã, tá bom? Vamos falar sobre futebol por aqui. Quem tá chegando com as informações do esporte é Victor Nogueira. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Do Ceará News. A diretoria de competições da Federação Cearense de Futebol definiu as datas da final da Taça Fares Lopes entre Ferroviário e Floresta. O primeiro jogo acontece já amanhã, às 7 horas da noite, no estádio Presidente Vargas. A segunda e decisiva partida acontece no sábado, às 4 horas da tarde, também no PV. O técnico do Ferroviário, Marcelo Vilar, garantiu que o time está preparado para a final contra o Floresta. Não costumo assim dividir o elenco nos experientes, os novatos, né? Eu acho que todos estão num bom patamar, chegam num bom patamar para a final. No meu pensamento, vão ser dois jogos muito bons e difíceis. E o Icasa anunciou ontem mais duas contratações de olho na disputa da Série B do Campeonato Cearense. As contratações foram de dois laterais. O primeiro anunciado foi o lateral esquerdo Vinícius Wilker, de 24 anos, que vem do Sinop, do Mato Grosso. O segundo, contratado e anunciado nas redes sociais do time do Icasa, foi o lateral direito Lê Santos, de 30 anos, que vem do Bacabal, do Maranhão. Então é isso, amanhã a gente está de volta com mais informações do futebol. Direto da redação, Victor Nogueira. Valeu, Vitinho. A você, muito obrigado mais uma vez pela companhia. A gente está de volta amanhã a partir das 7 horas com... Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. ZYE 420 FM, 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção: Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Mega Natal Zeni tem mega ofertas imperdíveis para presentear a família inteira. Smart TV 43 polegadas LED Toshiba por R$ 1.599 ou 12 de R$ 159,90. Roupeiro 6 portas, 2 gavetas Moval por R$ 899 ou 12 de R$ 89,90. Fritadeira elétrica 4 litros Britânia por R$ 299 ou 12 de R$ 29,90. Lojas abertas aos domingos. Aproveita! Compre na loja, no site ou app. Zeni, o melhor está aqui. Carvão Fênix.

Campos Salles é da gente. Prefeitura mostrando trabalho, a gente vê, a gente sente. Social que acolhe e protege a família. Sonho realiza e cresce. Educação que ensina respeito e igualdade. Sonho realiza e cresce. Prefeitura que ama, protege e cuida. Nosso povo que merece. Campos Salles é do povo. Campos Salles é da gente. Prefeitura mostrando trabalho. A gente vê, a gente sente. Campos Salles é de toda a nossa gente. Prefeitura mostrando trabalho. A gente vê, a gente sente. Aproveite 30 dias incríveis da promoção Acelera Fim de Ano na Autoescola Principal e dê partida no sonho da sua habilitação ainda em 2024. De 20 de novembro a 20 de dezembro, os serviços da primeira habilitação, adição, mudança de categoria e cursos especializados para motoristas profissionais estão com valores reduzidos e condições de pagamento super facilitadas. Não perca tempo, venha acelerar com a Autoescola Principal e dar um grande passo rumo ao sucesso. Aqui você terá uma experiência única com profissionais experientes e comprometidos com o seu processo de habilitação. Escolha a nossa unidade mais próxima de você. Campos Salles, Araripe, Salitre, Potengi e Antonina do Norte. Ou em nossos canais digitais, WhatsApp, Instagram e Facebook. Cidade FM 103,5. Show da manhã. Ari. Reflita sobre a vida, sobre tudo. É hora do momento de reflexão. Momento de reflexão. Olá, amigos, bom dia. Ao começar aqui o nosso show da manhã, programado para esta terça-feira, eu converso um pouquinho com vocês. Meus amigos, minhas amigas, tudo o que fizermos na vida com amor terá o seu valor. Portanto, não vamos perder as oportunidades que a vida nos oferece. E busquemos a realização dos nossos sonhos sem qualquer receio. E em nenhum momento, meus amigos, nos deixemos ser levados pelos comentários negativos daquelas pessoas ou daqueles que insistem em não reconhecer a nossa capacidade e também o nosso trabalho. Nada disso. Ora, nós temos talento. Você tem essa oportunidade de conseguir as coisas. Então, amigos, tenhamos em mente que muitas pessoas que obtiveram sucesso na vida também viveram longos anos de anonimato. Contudo, não deram ouvidos aos negativistas de plantão, mantendo a esperança e expectativa de que, enfim, suas qualidades fossem reconhecidas. Então, meus amigos do Show da Manhã, essas pessoas venceram porque acreditaram em si mesmas e também no seu trabalho. Ninguém faz bem o que não acredita. Bote isso na sua cabeça. Isto é, a vitória e o sucesso estão ligados à crença na nossa capacidade também, na nossa persistência na busca do objetivo. Então vamos pensar nisso nessa terça-feira e tenhamos um dia de confiança absoluta na nossa vitória. Pense nisso, reflita, receba aqui o meu carinho, receba o meu abraço e que todos tenham um bom dia. Show da manhã. Sempre ao seu lado. Com a cara do povo. Essa rádio é a minha cara. Sentindo o que o povo sente. Eu gosto. Falando o que você quer ouvir. É tudo o que eu quero ouvir. Com descontração e simpatia. Show da manhã. No ar. Show da manhã. Alô, alô, alô, gente boa. Bom dia. Bom dia, Campos Salles. Obrigado pelo carinho. audiência de todos vocês. A partir de agora tem o programa Show da Manhã, até às 11 horas, coladinho com você, levando muita coisa boa, música bacana para você curtir, também o entretenimento e também a informação para você ficar sempre antenado com o que acontece no Brasil e no mundo. Esse é o programa Show da Manhã, o convite lançado aqui pela Preferida. Cidade. Número 1 para você, hein? Alô você, aquele abraço, show de alegria! Show da Manhã! Show de alegria em seu rádio! Bom dia! Cidade. O show começou pra você! Bom dia! Fique ligado! Se alguém diz te amo, e uma esperança desce junto com a madrugada. Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada. Quando gira o amor e alguém chega no fundo de um ser humano, uma estrela solta pelo céu da boca. Se alguém diz te amo, uma esperança desce junto com a madrugada. Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada. Esqueça então o não e o talvez. Diga sim, esta é a sua vez. É o seu amor que vai chegar. Quando gira o mundo e alguém chega no fundo de um ser humano, há uma estrela solta pelo céu da boca. Se alguém diz te amo, e uma esperança desce junto com a madrugada. Olha que legal, você curtindo assim o som do Fábio Júnior, minha gente. Quando gira o mundo, bom dia, 8 horas 15 minutos, assim começamos o nosso show da manhã. Você que tá ligado aqui comigo, valeu, hein, minha gente. Terça-feira, hein? 3 de dezembro de 2024. Você que tá ligado aqui comigo, bom dia. Para você que é devoto, é devota de São Francisco Xavier, minha gente. Bom dia, então, a todos vocês ligados aqui no nosso programa Show da Manhã. Dia do delegado de polícia, todos os delegados de polícia, o nosso abraço, bom dia. Obrigado sempre pelo carinho da audiência. Valeu, hein? É Dia Nacional de Combate à Pirataria também, hein? Aí, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, hoje é Dia Internacional do Deficiente Físico. Nosso abraço a todos vocês, sempre ligados aqui no nosso programa Show da Manhã. Bom, valeu mesmo pelo carinho. A audiência de toda essa moçada boa que sempre liga, sempre participa do nosso programa Show da Manhã. 8 horas e 16 minutinhos, daqui a pouquinho tem informações para você ficar ligado aqui comigo, tá? Vamos começar o horóscopo do dia para você que sempre fica de olho no mundo astral. Chegando as previsões astrais do seu signo, Giro Astral. Fala pessoal, uma excelente terça-feira para você, hoje dia 3 de dezembro, tá no ar mais uma edição do Giro Astral por aqui, são as previsões astrológicas para você de Áries a Peixes, começando agora com o Marcão. Eu abro com você do signo de Áries. Hoje é um ótimo dia para se organizar e colocar projetos em ordem. A sua energia prática vai atrair bons resultados no trabalho. No amor, momentos simples podem fortalecer os laços e se está solteiro, solteira, uma amizade pode se transformar numa coisa mais especial, mais forte. Para hoje, Áries, 18 é o número. Agora eu falo com o Touro. Dedique-se às suas metas com paciência e as recompensas vão vir em breve. É um bom momento para aprender uma coisa nova. No relacionamento, evite ciúmes e invista no diálogo. Solteiros podem conhecer alguém interessante em ambientes de estudo ou trabalho. Para hoje, Taurino, 59 é o número. Agora falo com você do signo de Gêmeos. A sua criatividade vai estar em alta, ajudando a resolver problemas de forma original no trabalho. Então use a seu favor isso daí, né? E no amor, a sinceridade vai ser essencial. Se tá solteiro, solteira, esteja atento aí às conexões que surgirem nas redes sociais. É, pode ser por lá. Para hoje, Gêmeos, 33 é o número. Volto já com previsão para Câncer, Leão e Virgem aqui no Giro Astral dessa terça-feira maravilhosa. Guia Astral, oferecimento Sacolão Avenida. Na Avenida Francisco das Chagas, Arraes, 226, centro de Campos Sales. Tudo em frutas, verduras, gêneros alimentícios como padaria, confeitaria, açougue, produtos de higiene e limpeza e muito, muito mais. Aberto de segunda a sábado, das 6h30 às 20 horas. Siga arroba Sacolão Avenida A para aproveitar todas as promoções do nosso mega feirão nas segundas, terças e quartas. Sacolão Avenida, qualidade e preço baixo. Organização Aésio. 103,5 Cidade FM. Muito mais sucesso pra você. É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi. Alô, Vaqueirama! Marquem em sua agenda de 6 a 8 de dezembro. Grande vaquejada no Parque Walter Geraldo Rodrigues, sítio Carcará, Potengi. Com mais de R$16 mil em prêmios. Profissional, aspirante e feminino. Senha antecipada até dia 3, ganha o Boi TV. Troféus para cada categoria. Durante os dias, muito forró pra você. Dia 6, sexta, Nael Sanfoneiro. Oh, e você, e vem sonhar. Leonel do Acordeon e Cícero Bodim. Dia 7, sábado, pisadinha do Vaqueiro e Lucas Cantor. Dia 8, domingo, farra do HC e Cauanzin. Transmissão TV Brasil. Organização Valdir Júnior e Família. A Assembleia Legislativa é a Alesse, a casa do povo cearense, e trabalha para servir o cidadão. Em 2023, a Alesse avançou na luta pelos direitos femininos. A Procuradoria Especial da Mulher chegou a 125 municípios. Também foram realizados o projeto Donas de Si e a primeira marcha em defesa das mulheres e pelo fim da violência. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Proporção de pessoas pretas é maior nos bairros de Fortaleza com menor IDH. Tem os dados aí por local. IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Tá? O que mais aqui? Antiga fábrica da Guararapes dará lugar a novo shopping em Fortaleza. Fraude à cota de gênero. TSE pauta julgamento que pode caçar deputados do PL no Ceará. E a justiça rejeita pedido de viúva de chefe do tráfico de drogas por restituição de R$100 mil no Ceará. E o Ministério Público do Ceará pede na justiça convocação de 88 aprovados no concurso do IJF. Carência é de 1.147 profissionais, hein? É muito pouco, né? Só 88 aí a convocação daqueles que fizeram concurso público, mas a carência de muito mais, ultrapassa 1.000 pessoas, né? Tem que fazer outro concurso aí para ver se supre realmente a necessidade de um bom atendimento lá no Instituto José Frota, né, minha gente? O que mais aqui? Bancada cearense no Congresso pode definir destinação de R$500 milhões em emendas nesta terça-feira. Hoje, portanto, hein? Hoje, a bancada cearense no Congresso pode definir a destinação aí de R$500 milhões em emendas, né? E esperamos aí que seja bem distribuído, né? Esse dinheiro. Transnordestina deve transportar lítio produzido no Ceará, mineral que será exportado aí para a China e também para a Índia. Certo, está aqui no jornal Diário do Nordeste. E o Romeu Aldighieri, eleito presidente da Assembleia, né, minha gente? Tem aí uma nova composição, a mesa diretora lá da Alesse, Assembleia Legislativa. Até mais. PM e líder religioso é alvo de denúncias por crimes sexuais contra jovens no Ceará. Até mais aqui. Starlink do Elon Musk vai passar a oferecer conexão de internet para celular. E a Anatel autoriza rede 5G de alta velocidade em todo o Brasil. Capitão Wagner será secretário de Administração e Finanças de Pacajus. Aí ele disse: eu sou movido a desafios. Certo, então. E o Castelão terá manutenção de gramado e ficará fechado até o fim de janeiro. Aproveitar, né? Período de recesso, está finalizando já o Campeonato Brasileiro. É fim de janeiro. Aproveitar, né? Período de recesso, está finalizando já o Campeonato Brasileiro. É bom, né? Aliás, que todos os estádios, porque tem alguns estádios aí que eu vou te falar um negócio. Tá bem tranquilo, vai ali num patamar elevado, quando de repente dá uma queda, né? Fica nessa, muitas vezes, nessa oscilação. Tá? Nessa oscilação. O que mais aqui? Vamos abrir o jornal O Povo, dá uma olhadinha aqui na capa principal, tá aqui, Prefeitura de Fortaleza. Evandro, ele diz: não está havendo absolutamente nenhuma transição. Palavras do prefeito eleito, lá de Fortaleza. Está nada satisfeito com a transição. Após 3 registros em 4 dias, Parque do Cocó soma mais de 50 ocorrências de incêndio em 2 anos. Sempre acontece isso lá no Parque do Cocó, né, minha gente? E muitas vezes são incêndios criminosos, a maioria das vezes, né? Lamentavelmente. Está aqui no jornal O Povo. 8 horas mais 30 minutos. Daqui a pouquinho tem muito mais. Fique ligado, hein? Cidade FM. compartilhando sucessos. Você que tem máquina de costura precisando de conserto, procure Genival das Máquinas em Campos Salles. Além de consertar todo tipo de máquina, vende todos os tipos de peças e, se precisar, faz até o móvel, deixando sua máquina novinha. Qualquer problema com máquina de costura é só ligar 99970-7992, que Genival vai até a sua casa. Se for conserto simples, ele faz aí mesmo, na hora. Se não, pega sua máquina, traz até a oficina, conserta e vai levar em sua casa. Faz esse trabalho para você de Campos Salles, Salitre, Araripe e sítios vizinhos. Ligue ou chame no WhatsApp 99970-7992 e peça um orçamento. Genival das Máquinas, Rua Josué Frazão 284, em frente à Clínica Infinity, no centro de Campos Salles. Que gostoso é um arroz bem soltinho, saboroso e quentinho, prontinho pra saborear. Que delícia é o arroz realengo com delicioso tempero e feijão pra completar. Arroz realengo, soltinho, gostoso, com sabor bem brasileiro. Experimente, você vai adorar. Atenção, Campos Salles, cidades vizinhas e toda a região. Se você ou alguém da sua família sofre com depressão, ansiedade, vícios, fracassos, desorientação, sofre com a dependência de drogas ou alcoolismo, os seus problemas agora têm uma solução. Professor César do Maranhão. Agende a sua consulta espiritual com o professor César do Maranhão pelo telefone WhatsApp 88 99623-5663. 103,5 FM, a rádio de todas as estações. Repórter News, oferecimento Atacarejo Avenida. Repórter News está no ar nesta terça-feira, hoje dia 3 de dezembro. Uma jovem atriz russa, Kamila Beyatskaya, de 24 anos, morreu após ser arrastada por uma onda gigante enquanto fazia yoga em seu local favorito na ilha de Koh Samui, na Tailândia. O caso ocorreu na última sexta no ponto panorâmico lá de Koh, conhecido por suas vistas deslumbrantes e frequentemente elogiado por Kamila em suas redes sociais. Imagens capturadas por turistas mostraram os momentos finais da atriz, que foi vista enquanto se preparava para praticar yoga em um tapete rosa. Pouco depois, uma onda violenta puxou para o mar. Seu corpo foi encontrado no fim de semana, a mais de 1 quilômetro do local onde ela foi vista pela última vez. Segundo a imprensa britânica, Kamila descrevia Koh Samui como o melhor lugar na Terra e referia-se ao ponto onde perdeu a vida como a melhor coisa que já viu na vida. Seu tapete rosa foi encontrado à deriva entre as rochas, enquanto o mar agitado dificultava os esforços das equipes de resgate, que chegaram no local cerca de 15 minutos após o incidente. Bem, a assessoria de Vitube Eliezer informou que o problema de saúde do filho recém-nascido do casal, Ravi, não se trata de coração e que ainda estão investigando a doença do bebê, que é algo raro realmente. A família espera ter logo o diagnóstico fechado, com a expectativa de que esta semana venham boas novidades. O bebê de 23 dias enfrenta um distúrbio grave e está com um catéter, tubo inserido, né, no vaso sanguíneo passando pelo coração, como relatou o pai por meio das redes sociais. A assessoria do casal de ex-BBBs ressaltou que Eliezer passou pelo mesmo procedimento do filho recentemente, antes do nascimento de Ravi. Foi um susto, mas está tudo bem agora, explicou ele. O filho mais novo dos influenciadores digitais nasceu em 11 de novembro e foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 24, e tem sido mantido na UTI. Este foi o nosso Repórter News, comigo, Diego Soares. Voltamos a qualquer momento com mais informações para você. Repórter News. Atacarejo Avenida, tudo o que você precisa em varejo ou atacado, funcionando de segunda a sábado das 7 às 20 horas. Coronel Baleco, 720, Centro de Campos Salles. Organização Aésio. Promoções diárias, acompanhe no Instagram, @ Atacarejo Avenida. Atacarejo Avenida, lugar de comprar barato. Mais músicas. FM 103,5. Você ligado aqui no nosso show da manhã, agora 8 horas 35 minutos. Bom dia. Você que já está mandando aquele bom dia legal aqui para mim, então um grande abraço aí para vocês, tá bom? Selma, bom dia, Selma. Eita, que bom dia, Chagas. Tem missa hoje, hein? Hoje, missa de um mês, né, do tio dela, né? O Antônio Francisco da Silva, lá na capela da Agrovila Santa Maria, tá? Não colocou aqui o horário da missa, né? Então, um bom dia aí para vocês da Agrovila Santa Maria. Grande abraço para toda essa moçada boa que liga, que participa ativamente aqui do nosso programa, do nosso show da manhã. Bom dia. Pessoal do Sítio Touro, bom dia. Obrigado, hein, pelo carinho da audiência. Parabenizar aqui os manos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cosma e Damião. Ah, rapaz. Portanto, hoje estão aniversariando, né? Cosma e Damião. Então, um grande abraço aí para você, Cosma, e também para o Damião, tá? Um grande abraço aí para vocês. Muito obrigado sempre pelo carinho e audiência. E parabéns aí pelo aniversário da dupla. Bom dia, o pessoal ali da Quadra G, valeu. Obrigado aí pelo carinho. Antônia Célia, bom dia, Antônia Célia. Valeu pelo carinho e audiência. Ah, colocou aqui, às 16h a missa, né? Às 16h, missa de um mês, do falecimento do tio da Selma, o Antônio Francisco da Silva, lá na capela da Agrovila Santa Maria. Tá legal, então. Grande abraço aí para vocês da Agrovila Santa Maria, todo o assentamento, a Cossil, nosso abraço, bom dia para vocês, tá? Sempre curtindo aqui o nosso programa, nosso show da manhã. Bom, vamos de música? Daqui a pouquinho, depois da música, tem a participação do padre Ezequiel Dalpozo, tá? Então fique ligado no nosso show da manhã. Bom dia! Eu tive um amor, tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor e hoje estou tão só. Explode. Eu tive meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor e hoje estou tão só. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor e hoje estou tão só. A melhor programação, porque você merece. 103,5 Cidade FM. Despertai para o amor com Padre Ezequiel. Uma palavra, uma reflexão. a mensagem para bem viver. Já não há mais temor, já não há escuridão. Uma luz que brilhou trouxe aos corações a certeza da vida que o amor refaz. Olá, meu amigo, olá, minha amiga ouvinte, graça e paz a você.